Brasília é meu lugar, sei o que é bom, mas tem que respeitar os bons irmãos. Quem vem na minha quebrada, curte o som. O rap é minha vida e Deus dá o dom. O rap é minha vida e Deus dá o dom. Sou o que sou, sei da paz que envolve os irmãos. Alguns chamam de rap e outros chamam de som. Alguns fumam um beck, outros moleques não. Veja os barracos, olha como é bom a honestidade de um cidadão. As mãos sofrem como fode lei do homem. Pague, olhe, veja, dê uma olhada ali. Centro de Planaltina, mais um CD que vai sair. Uma carta que fala da droga que abala, dos crimes do sangue em plena madrugada. Piada, por isso o som não para. Parada furada, que nada, vejo na estrada. Vejo na estrada um irmão, de cabeça baixa indo pro som. Vestindo calça larga e jaquetão, eis o uniforme do bom cidadão. Camburão não, não, não, em quadro não, não, não, sangue bom. Caminhava bem ali, o abarreta, um cordão, um do bom. De longe eu ouço pancadão, o frevo é bem ali, já tô aqui, vim pra curtir. Rabo preso com ninguém, Planaltina é meu lugar, ando por aí. Nunca desisti, vou pra lá, pra saber o que o governo vai fazer comigo. Quem é o amigo, quem é meu inimigo. Aí doidão, a batida eu tô curtindo, só que a letra eu vou ouvindo. Não tenho medo, não tô aflita, de qualquer jeito o poderoso tá comigo. Começa o show, tô envolvida, a contagem, aprendizado pros amigos deve o meu convívio. Assim sobrevivo. Brasília é meu lugar, sei o que é bom, mas tem que respeitar os bons irmãos. Quem vem na minha quebrada, curte o som. O rap é minha vida e Deus dá o dom. Tudo é compromisso, o som que bate. Tem que ter rap no sangue, senão não aguento o baque. Até o final do baile, olha só, vai subir moleque cabuloso. Pelo jeito que se apresenta, alguma coisa te deixou nervoso. Foi o sistema, foi a polícia, ou foi a fome, primeira notícia. Em cima da batida, o retrato da vida é transmitido de forma divertida. Copo de cerveja, curtição, é o que ameniza a mente do irmão. Alguns fumam um beck, outros não. Contagia mais o clima dentro do salão. Dependência não, vício é caixão, paz e união. Você pode parar de fumar, só não pode parar de escutar a mensagem que o vento trará. Negativismo pra lá, até a alma Deus dará um pouco de conforto. A violência e o apavoro, corda no pescoço, é o fundo do poço. Por isso peço de novo a todo o povo, ouvir a manchete em cima da batida é bem mais cabuloso. Notícia junto com o clima nunca tapou o olho. O show de rap é mais que um pé de apoio, por isso abre o olho. Esses olhos vermelhos, que a vida é mó veneno. Olhe uma mãe, faz uma oração, pedindo que seu filho volte salvação. Parada preocupada no portão, avisa ele voltando na escuridão. Deus quem pôs a mão, o diabo já perdeu faz muito tempo, irmão. Brasília é meu lugar, sei o que é bom, mas tem que respeitar os bons irmãos. E vem na minha quebrada, curte o som. O rap é minha vida e Deus dá o dom. Brasília é meu lugar, sei o que é bom, mas tem que respeitar os bons irmãos. Quem vem na minha quebrada, curte o som. O rap é minha vida e Deus dá o dom. Brasília é meu lugar, tá no ar. Brasília é meu lugar, tá no ar. Brasília é meu lugar.